E aí, Bad Black? Acontece, de tempo em tempo se repete. Cê gravou um disco, tio? Pega aí, é meu rap. Tá patrão, hein, tiozão? Pra quem não tinha nenhum din, dia desses queria um trampo, agora é CDzinho. Foi com muita luta e esforço pra conseguir isso daqui, mano. Só eu sei o quanto foi osso. Quanto custa? R$2. Ah, mano, caro demais. Firmeza, segue seu rumo, dá o meu CD, rapaz. Quer me ensinar como lucrar, onde investir, como ganhar? Já que tu é bom assim, então faz o teu CD virar. Se incomoda com minha alegria. É perda de tempo, diz que tudo é euforia. Não vai dar, só lamento. Mas fica puto quando vê que tá errado. Que o trampo que eu investi até rendeu alguns trocados. Pô, se vendeu, agora não é mais favela. Antes andava de Havaiana, agora é Nike, ó a sequela. Só quer ser idealista, dinheiro não compra nada. Então me passa o seu, mano, porque essa ideia é furada. Fiz os corre, Deus abençoou e disse vai lá. Eu vou abrir nas portas, neguinho, cê pode entrar. Chá comigo, vou fazer meu pai se orgulhar em dizer: agora meu filho tem o CD. Produzi as capinhas, musiquinha, o showzinho. Dobrei, colei, vendi, fiz virar pros irmãozinhos. Os cara abraçou vários comigo, fortalecendo a corrente. Se liga, mano, é nóis, ou melhor, mano, a gente. Cê falou que não ia dar, e aí, o que aconteceu? Sua profecia não deu certo, mano, nessa cê perdeu. Me via pela rua vendendo CD. Falava que era pai e ninguém ia querer. Olha só que zica, era só você sair que uma pavinha comprar. Assina aqui da MC. Inacreditável, não é querendo me gabar, porque eu sei que não sou nada, se não é Deus pra me ajudar. Mas fiz minha correria, hoje tenho o que queria. Demorei pra alcançar, mas alcancei, quem diria. Sai de reto, pede black, não vem me atormentar. Cê minimiza minha vitória, mas sei onde vou chegar. Tô firmado nessa rocha, olhando tudo de cima. No final da caminhada, só me resta fazer rima. Tô firmão, e você, cadê? Nunca mais vi? Arrumou um trampo e desistiu da ideia de MC. Tadinho do neguinho, feio, ninguém quer ver. Faz rap desde novinho, ninguém compra o CD. I'm in it.